Rota de Fuga Podcast, sua fuga do tédio. Então, fugitivos, nessa noite que tá acontecendo o Oscar, a gente vai indicar filmes e séries melhores que os que estão indicados, pra aquele pessoal que não sabe nada de cinema e que deu o Oscar pra Green Book. E aqui na mesa a gente tá com a Carcaju. Olá, boa noite. Eu caí. Não, tô escutando, a gente tá escutando a cachoeira. A Carcaju nesse momento tentando conseguir a armadura de dragão. Sim, na verdade é isso mesmo. A gente tá aqui também com ela, que eu tenho medo de saber qual o barulho na chamada dela. Oi, minha gente, tudo bem? Você não vai ouvir nada hoje, porque hoje eu estou tranquila e calma. Nada acontecerá. Aleluia, irmãos. Nada que eu esteja planejando, pelo menos, né? Mas aguardemos até o final do episódio. Por favor, não transforma isso no status da MC Mirella. E mais perdido que segue em tiroteio, o cara que indicou o tema, nosso amigo Zé, o Andarilho. Boa noite. E eu aqui, de volta pra mais um episódio, diretamente das portas da morte, depois de ter pego uma doença, uma epidemia que está esse ano no Paraná e que a imprensa está tentando abafar, mas eu sou a prova viva de que isso é uma realidade. E se você não quer que eu morra, então pague o Patreon do Rota de Fuga aí. E se você quer que eu morra, pague o Patreon pra eu poder comprar uma corda logo e acabar. Caralho! Eu só queria dizer que a culpa disso tudo é do Rio de Janeiro. Tem que acabar o Rio de Janeiro, tem que acabar o Carioca. É o quê? Eu acho que eu me perdi. Ah, ele pegou dengue. A dengue é culpa do quê? Do Carioca. É culpa do Carioca? É culpa do Carioca. Eu não sabia disso, não. Só se o mosquito é carioca. Cara, essa praga se prolifera. Não duvido que tenha sido um mosquito carioca. Ai, gente, que injustiça. Tenho duas recomendações inicialmente. Uma é uma série que eu me lembrei agora por causa do comentário do Lucas Balaminuti lá, que é uma série feita pelos mesmos caras de Xena, baseada num livro, numa série de livros, na verdade, que é A Espada da Verdade, que teve uma série que durou uma temporada só e foi cancelada, lamentavelmente. E era... Fazia anos que eu não vi uma série tão baixa renda, tão cosplay, trash. Assim, tão trash. Tinha até o irmão do Sam Raimi lá, aquele que fazia o Joker ser em Xena, que era... Ele fazia o mesmo personagem, na verdade, era a mesma coisa, era o alívio cômico, era um cara, assim... pra dar risada. Mas é uma... Peraí, Zé, como é que chama? A Espada da Verdade? É, os livros... Eu acho que a série chama The Legend of the Seeker. É uma porra assim. Os livros chamam A Espada da Verdade. São... Não sei se são 7 ou 8 livros. É muito livro. Livro pra caramba. E são excelentes. Eu indico aí pra quem gosta de fantasia medieval aí, que é... Tem até bastante... São 11 livros? Nossa! Não, 11 livros? É, até, acho que são 11 livros. Eu sei que tem livro pra cacete. E a história dá algumas voltas lá, tem outras reviravoltas. Mas a história que tem protagonista da história é um cara lá que é clássico, ele vive numa vilinha, sem preocupações e tal, mas daí ele monstros atacam e ele descobre que tem que ir pra aventura, o chamado da aventura, é a jornada do herói cuspido e escarrado. Mas é clichêzento, mas é interessante pra quem gosta e tal. A série é mais... É ruim, a série é muito ruim. A série é terrível. Mas pra quem gosta dessas trecheiras, assim, e pra quem tem saudade de Xena e daquele esquema soldados em cosplay com roupa nova, obviamente tirada da embalagem 5 minutos antes, veja, porque pode ser divertido, assim, ironicamente, você pode achar engraçado. Tem alguns atores bons, tem uma das atrizes principais lá, é muito boa atriz. E o carinha principal lá não é ruim também, não. É interessante. Mas... Onde a gente encontra essa série aí, ou Zé? Nos melhores sites aí de compartilhamento. Locadores. De compartilhamento completamente legal e legítimo. Pra você adquirir aí. Eu botei no Google aqui pra dar uma olhada e só vi umas fotos e fiquei interessada. Parece maneiro mesmo. É, eu também achei legal. Se você consegue engolir uma série trash assim, vai esperando o trash que você vai se divertir. Mas assim que é bom. Porque assim, a gente já sabendo que é trash, já não se decepciona com isso. E você vai esperando nada que você talvez receba alguma coisa. Mas... Nossa, isso parece até a sinopse da minha vida, mas tudo bem. Olha aí. Ai, nem brinca. E... um livro que eu li recentemente chama-se Eis o Homem, do Michael Moorcock. É a história de um cara que volta no tempo, um cara que ele gosta muito de religião, de cristianismo. Então ele volta no tempo para ver, para presenciar toda aquela coisa e os milagres de Jesus e tal. E ele vai e ele se fode se fode bonito, porque lá vem polêmica. A Maria é uma como direi, ela é digamos que ela é liberal com as suas. Ela gosta de se divertir com os homens da aldeia. O José é um cara amargurado que é enfim, ele é um cara triste, um cara tristão, um cara amargurado com a vida, por causa disso. E Jesus é um retardado. Então, como é que resolve? Então ele tem que fingir que é Jesus e fazer uns truques lá pra parecer que é milagre, pra tentar consertar o negócio. Então ele chega, ele começa a arrebanhar seguidores e tal, e ele dá um contexto histórico bastante legal, assim, com aquelas seitas judaicas daquela época, que estavam planejando uma rebelião contra Roma uma rebelião que realmente acontece depois, não exatamente na época de Jesus, mas tipo uns 30 ou 40 anos depois. Mas já estava caminhando para acontecer na época, e você percebe, e o livro conta alguma coisa nesse sentido. Se você aceitar a zoeira que tem com essas coisas, se você não for uma pessoa que se ofende facilmente, você vai gostar. E se você gosta de história também, se você gosta é quase a vida de Brian. De história, essas coisas. É aquele livrinho que o pessoal que entende história vai ler e vai ficar assim, haha, eu entendi essa referência. Não é não é um livro humorístico. Ele tem bastante drama, e o cara, o personagem principal, lidando com as coisas, lidando com os traumas dele, com as doenças dele, da cabeça dele, porque ele realmente não é certo da cabeça. E você... E até fica o questionamento no livro, porque você, tipo, ele consegue viajar no tempo, mas no fim você fica imaginando se aquilo tudo é uma alucinação que ele tá tendo, ou se tá acontecendo de verdade e tal. Mas é um livro que não é de humorístico, né, de humor, ele tem essas... É, eu ia perguntar isso, se ele é de humor ou não. Não, ele é mais de drama. Ele Nossa. É mais de drama. Isso me lembrou, sabe o quê? Um outro livro parecido, só que ele realmente é de humor. Que o nome é O Cordeiro, O Evangelho Segundo o Bife, O Brother de Infância de Cristo. Que conta a mesma... É muito parecido com Life of Brian, esse que é a carta que eu acabei de falar. É a história toda de Jesus, a trajetória, só que contada pelo melhor amigo dele. E aí rola essa parada que o Zé falou. É uma história ou outra que ele vai contar... Talvez seja um pouco ofensivo pra quem é cristão, tá? Tem umas historinhas... época da adolescência e tal, coisas que eles possam ter feito. Mas é um livro muito divertido. Eu li ele há muito, muito tempo atrás, mas é muito divertido, gente. Okay. E saiu o cachorro latindo no fundo, puta que pariu. Que interessante. Ai, mas é que eu adoro A Vida de Brian, cara. Assim, então eu gosto de história de época, assim, então é uma boa indicação. Até deixei aqui no... E é interessante porque é divertido, porque como a história de Jesus é uma coisa popular pra todo mundo, querendo ou não, todo mundo sabe um pouquinho, o pessoal se identifica e acha mais graça, né? Não é porque, vou fazer graça com Jesus Cristo, não é. Eu acho que é porque, como todo mundo tem, durante a vida, contato um pouco com a história, né, de Jesus... Que quando você se identifica com a história, ou você assim, caramba, tô entendendo isso aqui, fica mais chamativo. É, verdade. É. Só não pode fazer então Jesus gay, né? Porque sem as pessoas ficam surtadas. Porque aí é ofensivo, porque gay é ruim, então. É um xingamento. É ofensivo, tá? A Jesus, é um xingamento. Fotografia. Não, esses dias eu tava falando que. Realmente, assim, até mesmo entre historiadores sérios, né, tipo assim, pessoal de antiga fala que a melhor representação cinematográfica do tempo de Cristo é mesmo A Vida de Brian, sabe? Então, assista A Vida de Brian que vocês vão entender melhor como funcionava naquela época. Isso é real, assim, é real, as pessoas concordam com isso. E vejam por trás das câmeras que tem, porque são muito, muito engraçados. Os caras tipo, rindo assim, enfim. Então, minhas indicações são essas aí. É um seriado que eu indico demais. É um seriado chamado Salem, ou Salem, né? Pessoal. Que é alfabetizado em inglês. É bilingual. Então. O seriado Salem, cara. Como que eu vou explicar Salem? Salem é o seriado de bruxa, né? Fala da cidade lá de Salem, sobre as bruxas de Salem e tal. Ele tem muito uma pegada de novela. Então, se você é uma pessoa que não curte novela, talvez você não vá gostar tanto. Porque ela tem aqueles clichêsões de romance. Mas pra quem gosta do tema bruxa, é muito legal. Eu vi quando saiu a primeira temporada, depois eu acompanhei um pouco da segunda. Eu gostava na época. Faz tempo que eu parei de ver, porque eu não lembro se eu fiquei sem computador na época, mas... Tem que voltar a assistir, terminar a segunda temporada, porque é uma série muito boa. Sim, e também. Ela tem só 3 temporadas. É curtinha. O pessoal, inclusive, quando acabou de vez, o pessoal achou um absurdo. E ela é um daqueles seriados que você assiste ela inteira achando tudo perfeito e o final é cagado. A gente já tá acostumado com isso, mas aconteceu. E a gente que acompanhou desde o início acredita que isso aconteceu porque os roteiristas não estavam esperando que fosse acabar naquele momento. Então a história ficou com muitas pontas soltas e parece que eles fizeram um final muito assim, ah, tem que acabar, vamos fazer rápido. É, acontece bastante isso, né? De cancelar e aí a galera ficar na mão e fazer aquele final cagado. Pois é, aí... Nossa, a série... não é o caso do Game of Thrones. Não, não tinha como. É outra situação. Mas, assim, o Salem é muito legal pra quem gosta dessa temática de bruxa. E o que me ganhou pra começar a assistir... Eu gosto da temática bruxa, mas o que me ganhou mesmo foi que a abertura é uma música muito boa do Marilyn Manson. E no final, na última temporada, o Marilyn Manson atua. Ele é um dos personagens, ele é o Thomas Dinley, que ele é... Não tem aquela história do barbeiro, Sweeney Todd? Sim! Ele é esse personagem, ele é o barbeiro e meio que faz a torta de carne da galera. Mata a galera, cara, é assim, Salem é uma série de terror. Entendi, pegadas... ele tem uma pegada assim. Isso, apesar de ter uma pegada meio novelística, ela tem umas cenas de terror explícitas, né? Aparece a galera morrendo, sangrando, e aí dá uns feitiços de morrer de dentro pra fora, sai o sangue pelo nariz, essas coisas. Tem, se tiver nojinho, não adianta. Mas eu indico demais, eu amo Salem. Ai, é muito bom, gente, assistam. Tem atores famosos. E tá onde? Isso é também nas melhores locadoras? É, tem que baixar daquele jeito. É, porque é num canal de televisão lá, então é difícil streaming pegar, mas. Tem atores famosos, tem a Tanzin Mercante, que eu conhecia da... Não sei qual foi a série que ela atuou. Não lembro se foi The Tudors ou se foi Wolf's Hall, que ela fez uma das esposas do rei Henrique VIII lá. É a atriz que você tá falando, é a que fez a Anne Hale, né? É... Ela... Eu nunca tinha visto nada com ela, não. E eu achei ela... Cara, todo o elenco todo é maravilhoso. Minha personagem favorita era a Mercy, que... Cara... Ah, é muito bom, gente. Vejam, por favor. Não tem como expressar. E, tipo, tem aquelas paradas clichêzonas do John Alden, que é o caçador de vampiros. Fica apaixonado pela bruxa. E todo aquele conflito de, meu Deus, e agora? Eu tenho que matar? Eu não tenho que matar? E aí? O que que eu faço? Eu mato ou eu como ela? E agora? Mas é legal pra caramba, gente. Vejam. Ah, ela é mais antiguinha. Ela terminou em 2017. Isso, e eu achei que ainda tava rodando. Não, começou em 2014 e acabou em 2017. Então, eu, por exemplo, eu não gosto de começar a ver uma série que tenha mais de dois capítulos, de dois episódios, pô, caramba, que tenha mais de duas temporadas, que ainda esteja rolando. Porque eu sei que eu vou ler tudo e depois eu vou ter que ficar esperando. Então, pra quem é ansioso... É uma tristeza real. É, exatamente. Real. Então, pra quem é ansioso, já comece sabendo que só são só três temporadas e acabou. É muito legal. Aí é muito... por esse lado, é muito, eu concordo. É muito bom ver série que já acabou, porque daí você vai... E quando acabar, acabou. Não tem o que fazer, não vai ter mais. E outra coisa, não tem tititi de internet. Tipo assim, essa série acabou em 2017. Em 2020, você não vai ver coisa dele na internet, não vai ver spoiler... Entendeu? Às vezes é legal ser alternativo e ver coisas que não estão na hype. Sim, é verdade. É, no, alternativo. Underground. Mas assim, eu nunca tinha nem ouvido falar. Interessante, legal essas coisas de bruxa, assim. Menina, tá meio bom. Voltando, né? Essa coisa de fazer coisa de bruxa, filme de bruxa, série de bruxa. Pois é, muito Salem. Bom. Muito legal, Salem. E a música, eu vou mandar aqui no grupo a abertura com a música. Cara, eu amo essa música. Às vezes, quando eu tô com saudade da série, eu boto essa música aqui em casa, no último volume, pra ouvir. Nossa. Ah, é muito bom. Sim. Entendo super isso. E o livro que eu queria indicar é. Ah, é Cupid Carries a Gun. Isso, exato. Cara, essa música é muito boa. Ai, gente, é muito bom. Quando começa. Ai, é muito bom. Gente, ouçam. E não vamos nem poder botar pro ouvinte ouvir por causa do direito autoral, maldito! É. Enfim. Custa mesmo. Mas é muito bom e a minha indicação de série é essa: Salem. Três temporadas só. Incrível. Facinho de ver. E o livro que eu tenho lido. Eu sou uma pessoa ansiosa, né, galera? Então, assim. Muita coisa começa a fazer e não termino. Então eu evito ler livro atualmente, eu evito de ler livros que são muito longos. Aí a saída que eu achei pra isso foi ler livros de contos, porque você começa uma historinha e termina rápido e não fica com aquele sentimento de meu Deus, eu não acabei, né? É, e o que eu tô lendo agora é o Comédias da Vida Privada, do Luiz Fernando Veríssimo, que é de comédia, e eu amo comédias. E são historinhas super curtinhas e você se acaba de rir, gente. É muito bom. É, são 101 crônicas. Mas é muito divertido. Ele é separado por temas. Por exemplo, tem uma parte que fala só sobre relacionamentos. Aí são várias historinhas sobre relacionamentos. Nossa, eu adoro esse livro, gente. Eu adoro ver isso. É muito bom, cara. É muito divertido. É uma parada que você lê e... é realmente pra se divertir. Maravilhoso. Separado por blocos. Fidelidades e infidelidades. Aí depois vem encontros e desencontros. Aí tem eles e ou elas. Depois tem historinhas só de famílias. Depois sobre pais e filhos. Depois histórias de bar. E no final, metafísicas. Nossa, metafísicas é muito boa. É isso. Esse é o livro que eu tenho pra indicar. E é o que eu estou lendo no momento. Desde 1825, eu estou lendo esse livro. Mas indico para quem é ansioso e que nem eu e preguiçoso, porque são historinhas super curtinhas que divertem. Olha aí. É legal, excelente. Pô, bacana. Eu pensei assim, que assim, eu assisto muita coisa, né? Eu sou a pessoa que assisto muito lixo. E muita coisa boa, né? Mas assim, eu assisto lixo porque eu tenho uma desgraça mental que quando eu tô em casa, sozinha, fazendo coisas, tipo assim, né? Limpando a casa, que é isso, né? Eu moro sozinha. Então, quando a patroa tá trabalhando, eu fico lá limpando a casa, cozinhando, preciso ter um barulhinho, sabe? Aí eu boto alguma coisa na Netflix, alguma coisa assim que eu baixei. Então eu tô sempre assistindo muito lixo, sabe? Ou coisas antigas. Esse ano eu decidi que eu não ia assistir muito lixo, que eu ia assistir aquele seriado que a gente assistia no final dos anos... 90 até 2000 e tantas, né? Então eu sempre assistia O Maluco no Pedaço, que tá na Netflix inteirinho, né? E agora eu tô assistindo 3 é Demais, aquele que é que tem a Mary-Kate e a Ashley Olsen criancinha, sabe? Sei, eu lembro. Antigamente era muito bom. Esse atual eu ainda não vi, não sei. Então, o atual é bem bacaninha também, não é a mesma coisa, acontece umas gafes. Mas o antigo, cara, ainda é muito bom, sabe? Eu tô no meio da quarta temporada e, né, assistindo de novo. E é muito legal, assim, eu não sei porque... até joguei no Twitter, assim, não sei porque as pessoas não falam mais. Porque é uma série dos anos 80 e 90 ali que desconstrói várias coisas. Essa coisa da... não, assim, não tem essa coisa da masculinidade tão tóxica. Essa masculinidade tóxica, quando ela existe, ela vai sendo desconstruída. E, sei lá, né, anos 90... E tava no ápice de fazer piadinhas bocós. O pessoal exalta tanto outras séries que tem personagens muito problemáticos. Não vou falar, aquela série de Amigos e tudo mais. É, são as séries aí, né, dos Amigos. Não que eu não goste dos Amigos, mas... Amigos que tomam café. Amigos que tomam café, assim, né? A gente até assiste, também assistiu uma época por esse barulho, assim, na casa. Mas... 3 é Demais é incrível. E agora, assim, né... comecei o ano bem assistindo de novo Flying Circles, né, do Monty Python, que a gente tava falando agora do grupo lá de comédia britânico. Se você não conhece, está perdendo grandes, grandes risadas, gostosas gargalhadas, porque é muito, muito legal mesmo. Tá na Netflix todo o trabalho deles, assim, né, de trabalho deles, a série e os filmes. São 3 filmes e os seriados são, acho que são 3 temporadas, são episódios, assim, curtos. E é muito engraçado, assim, cheio de referências políticas, históricas e tal, de uma maneira bastante descontraída e bastante nonsense, né? Quem gosta de, por exemplo, Hermes e Renato vai adorar. Porque... sim, eu sempre faço essa comparação também com o pessoal do Hermes e Renato com o Monty Python. Parece que é um filhotinho, né? É, mas é mesmo. O Hermes e Renato é um nosso Monty Python brasileiro. E assim, e faz honra e faz jus, entende? É muito bom. Tem mesmo... coisas bem parecidas, né? Uma época, eu sei que é foda mencionar isso, mas o Cacete Planeta também tinha um pouco dessa vibe, não era tão legal quanto Hermes e Renato. É. Mas tinha essa vibe. Leves então, pinceladas. É, eles tinham certas ideias, mas eles passavam na Globo, né? Então era meio difícil. E... olha eu falando mal da Globo de novo, né? Desculpa. Mas... perdeu o patrocínio. Então, assim... perdi o patrocínio. Não, não vou mais estar no próximo Big Brother. É... mas... então, é essas, né? Essas séries, assim. No Monty Python, é sério. Você bota lá na Netflix, é muito engraçado de assistir. Só que, o que pegou o meu coração esses dias em questão de seriado... foram dois seriados. Foi o BoJack Horseman, que acabou, né? Não sei se vocês viram isso, vocês acompanharam. Eu tenho que assistir o último episódio ainda. Eu não acompanho a série, mas eu vi a movimentação pessoal, porque acabou, né? Vi um mágico acabou. Aberto. É. Não assista. Ai, meu Deus. É uma série que... é aquela série, gente, de verdade, assim, que eu amo de paixão. Eu tenho... eu chorei muito no final, eu sempre sofri muito com todas as temporadas, mas eu não recomendo ninguém assistir, assim, se a pessoa só se a pessoa tiver afim de sofrer, porque é uma série de sofrimento, assim, eu desde a primeira temporada quando comecei a assistir sofro muito toda vez que sai, tento assistir a temporada inteira numa tacada só pra sofrer de uma vez só. Ela não é de comédia? Então, em teoria ela é comédia, só que ela não é de comédia. Ela é uma comédia, assim, tem momentos que são engraçados, tem situações engraçadas, mas ela é meio uma série que esfrega na sua cara a vida como ela é, sabe? E sei, sei. É foda, porque é até difícil explicar a BoJack, porque é isso, você não, você tem aqueles personagens que todos eles têm uma vida que você não... a maior parte das pessoas que você conhece, você vai conhecer na sua vida, não tem nada a ver com aquelas pessoas em relação a trajetórias e tudo mais. A vida delas é, né, de Hollywood e tudo mais. Só que todas elas você se identifica em algum nível. Todas as pessoas que estão ali, aqueles personagens retratados ali, você se identifica em algum nível. Então é muito horrível. Chega umas horas que é dito coisas e eles fazem coisas que é muito real, sabe? É muito o ser humano numa forma, na forma pior que tem. E não no sentido da maldade, mas das nossas falhas mesmo, sabe? É uma série que... por um lado é comédia, mas por outro ela usa da narrativa para esfregar na cara todas as suas próprias falhas, sabe? Seus próprios problemas, suas desgraças mentais. Então ela é bastante difícil de assistir, assim, se você tá mal e tal. Eu sempre falo, né? Se eu sei que eu tô muito mal, se eu tô assistindo algum episódio antigo de BoJack Horseman, esses tempos atrás eu falei. Porque você fica muito mal, ela sempre joga na sua cara umas coisas ruins. Que acontecem, mas ela é bastante... você sofre, mas ela é bastante edificadora, assim, sabe? Edificante. Você aprende várias coisas e você começa a pensar sobre os assuntos. Então é bem interessante. Como a gente tá fazendo indicações, eu indico, porém não recomendo. É aquele sentimento misto, né? De indico, porém não recomendo, assistam, porém não. É proibido, mas se quiser, pode. E é isso, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar e tá aí. E o Sex Education, né, gente? O Sex Education, que todo mundo tá falando, aquela série britânica, é perfeita. Essa sim, assistam. Assistam muito, porque ela é maravilhosa, ela é incrível e demais, assim, demais. Sex Education é muito bom, muita informação boa. É muito bom, né? Umas coisas... nossa, você, Pri, que vende essas coisas, né? Exatamente. Não, deve ser ótimo. Eu devorei. Saiu a segunda temporada, eu vi tudo em 2 dias no máximo. E até, inclusive, nossa, é maravilhoso. A segunda temporada, eu anotei, vieram ideias para eu fazer os vídeos lá no canal do YouTube. É uma ideia, surgiram. Que legal. Umas questões vieram para mim, umas coisas que eu me questionei sobre alguns temas. E eu achei interessante fazer uma pauta sobre algumas coisas, inspirado em Sex Education. Gente, vejam. É muito bom. Mesmo que você legal, não transe. Não, vejam. É muito bom, porque é uma série, né? Pra quem não conhece, assim, ele é uma série sobre adolescentes no ensino médio. E é bem isso que tá falando, né? O Sex Education. Então, o menino protagonista lá, que é o Otis, ele tem a mãe dele, que inclusive é maravilhosa, que é a Gillian Anderson, que faz a Scully, né, no Arquivo X. Então, ela é Scully, né, a Gillian Anderson, ela é muito incrível, essa atriz. E ela é uma terapeuta sexual, ela é psicóloga, psiquiatra, tal, doutora em terapia sexual. E o menino, que é o outro lá, ele também, ele é famosinho, aquele ator, né, ele fez várias coisas também. E aí ele tem todas as questões relacionadas a isso, né, o fato da mãe dele ser terapeuta sexual e tal. E isso causa um monte de constrangimentos na vida dele e algumas coisas sendo resolvidas de maneira um pouco diferenciada, mas é isso, é uma série adolescente, entre aspas, né, você vai lidar com conflitos adolescentes, mas tem umas coisas que são ditas ali que você fala, cara, isso precisa ser dito para as adolescentes, sabe? Esse tipo de coisa. Toca em assuntos bastante, bastante, bastante complicados, né? Então, homofobia, aborto, assédio sexual, estupro e tal, de uma maneira bastante sensível. Sororidade, de uma maneira. Feminismo, racismo, de uma maneira bastante sensível. Bastante assertiva e bastante sensível. Então, ela é uma série que só faz. Só tem serviços, assim, não tem. Até agora eu não consegui pensar assim, num desserviço que essa série faça, né? Porque eu sempre tento olhar por esse lado, né? Tem séries que fazem serviços, mas fazem mais desserviços. Mas essa faz muito mais serviços, assim. Legal pra todas as idades. Eu vi no Twitter um pessoal dizendo que, assim, a série é muito boa, inclusive papapá, mas ainda tá faltando um personagem trans. Mas vamos ver, tem temporadas vamos pra ver. Frente aí que pode acontecer. É, pelo andar da carruagem, não seria estranho se acontecesse de entrar um personagem trans. Vamos ver. Não, com certeza, também acho. É que ela tá introduzindo aos poucos os temas, né? É, exatamente. Não dá pra falar cada episódio traz uma coisa. E não dá pra falar de tudo numa temporada inteira. Ainda tô na segunda. É, então. Mas vai rolar. Exatamente. Pra trazer de uma maneira, né? Eu comentei, né? De trazer de uma maneira sensível e assertiva, né? Exatamente. Pra não ficar ali só por estar ali, né? Porque o pessoal também eu vejo que tem uma galera, assim, não que seja o caso desse pessoal que você comentou, mas que cobra representatividade. Mas não de uma maneira assertiva, sabe? Porque a gente não quer só que, como muita gente faz isso, forma superficial. Certas franquias de Guerra nas Estrelas, quer dizer, de Disney, quer dizer, fazem, que é só colocar ali pra aparecer, assim, tá aqui, pronto. Não, tem que. Representatividade também é você debater o assunto, você colocar aquilo como uma questão, não é só você ter o personagem ali e pronto, né? Colocar ele ali como se fosse como fala aquela coisa do. Isso chama até totem, né? Como se ele fosse um chaveirinho, um totem, pra você falar aqui, ó, minha série é bastante inclusiva, né? Tem até o personagem negro, tem um personagem gay, tem um trans, uma trans, tem isso, tem aquilo. Se não for debater isso, não, né? Dependendo da circunstância, no caso do Sex Education, né? Nem tem por que colocar. Né? Exatamente. Então eu espero que eles coloquem. Faz as pessoas realmente questionarem algumas coisas, alguns preconceitos. Cara, muito legal o Sex Education. Eu gosto muito, recomendo. Tô terminando a segunda temporada e gosto muito. O Surfista enche tanto saco com essa série que eu não vi ainda por birra. Porque ele fala o dia inteiro dessa série e eu é muito bom. Fiquei meio irritado com isso. Não vi, mas vou ver aí. Me lembrou até outra série. Vejo, está no Netflix. Me lembrou até outra série que tem uma premissa parecida, uma sinopse parecida, que é Red Oaks, que tá no Amazon Prime, inclusive, que é... Ah, eu ouvi falar. Que é de um adolescente nos anos 80, que ele vai trabalhar num clube de tênis. A namorada dele também tá lá e tal, mas ele fica... Ele é muito pressionado com esse negócio de o que ele vai fazer e tal, e ele é muito pressionado também pra ter um relacionamento mais sério com a namorada, pra talvez casar um dia, e ele não ainda tá em dúvida com isso e tal. Os pais dele também não são lá a melhor dupla do mundo, porque a mãe dele casou com o pai dele, só que na verdade ela é lésbica, então fica o conflito aí e tal. O pai dele é meio complicado também. A namorada, ela, tipo, meio que trai ele, assim. Não fica claro no início da série, mas depois ela vai enfim, ficando meio complicado. Ele se apaixona pela filha do dono do clube e tal. É uma série bem, bem interessante. Tem um amigo dele que é maconheiro, que vende droga pros ricaços do clube. Enfim, é uma série muito legal, eu recomendo também. Tá na Amazon Prime, você falou lá no Prime Video. Tá no Amazon Prime Video. Ah, legal. É uma daquelas séries originais lá, que é feito por eles. Ah, é bacana. Eu não tenho esse aí ainda, o Prime. É, mas é 10 reais só e tem muita, muitos benefícios. O pessoal fala bem. É. Não tem tanta... Quer voltar para mais uma rodada aí de recomendação? Gente? É, eu ia falar isso agora. Já que eu falei mais uma agora, Priscila quer falar outra aí? Eu lembrei de uma. Você falou da Amazon. Eu lembrei de uma. Sim. Que eu queria recomendar. O Good Omens. Fiquei chocada porque na época que eu assisti foi bem assim que lançou na pirataria, porque não tem um Amazon Prime. Mas eu baixei e eu achei impressionante que não tinha ninguém falando sobre... Eu fiquei, gente, será que eu sou muito, muito, muito alternativona e não é possível que eu goste disso? Muita gente falou, teve bastante comentário na época. Cara, na época eu lembro que eu procurei e não vi muita coisa. Teve até podcast grande falando sobre, que eu lembro que eu ouvi muito sobre. Nossa, eu vou procurar. Eu acho que só o MDM, ele gravou acho que uns 3 podcasts que falou de Good Omens. Caraca, cara, é muito bom, gente. Basicamente... É muito bom, gente, assista. É, resumindo, é um anjo e um demônio que são os responsáveis por algumas responsabilidades para que aconteça o Armagedon, só que durante o processo eles tentam impedir que o Armagedon aconteça. É uma confusão, mas é muito engraçado. É ótimo, maravilhoso. Vejam. O livro é excelente. É inspirado na obra aí do Terry Pratchett, que é incrível, e o Neil Gaiman. É, então, exatamente. Maravilhoso. Eu recomendo o livro. E assim, né, é o melhor casalzão... Romeu e Julieta do mundo. Pô, né? Maravilhoso. O Zé já leu o livro? Eu li o livro, eu recomendo o livro. O livro é excelente. Mas você chegou a ver a série já pra saber se... Eu vi o primeiro episódio só. Eu não me animei de ver, não. Por alguns motivos. Minha internet tava ruim no dia. Eu acabei tendo uma impressão uma impressão ruim. Mas eu ainda vou ver a série ainda. É sempre diferente pra quem já leu o livro, né? As pessoas ficam com medinho de tipo, já li, construí tudo na minha imaginação e pode ser que o seriado, por ser uma adaptação mais curta, né? Seja um pouco inferior. Sempre tem esse medo, é normal. Mas assim, eu como pessoa que não li o livro, achei ótimo, excelente, 5 estrelas. Acho que eu tô até com vontade de ver de novo. Ah, sim, eu também tô com vontade de ver de novo, eu gostei muito. Eu assisti bem na época que saiu, porque eu tava bastante no hype. Aquele hype, meu Deus, eu quero muito assistir, eu amo o David Tennant, ele é perfeito. Sim. E tem muitas referências demais ao Doctor nessa série. Sim! Ai, gente, pessoas que assistiram o Doctor Who e que são fãs, por favor, assistam o Good Omens. Que é bom demais. Vai gostar. É real. Livro, eu queria recomendar um livro pra quem está de bode com Star Wars. Como eu estou um pouco. Mas, pra quem tá de bode Star Wars, eu recomendaria a leitura da trilogia do Thrawn. Não sei se vocês já ouviram. Não. Vou falar, né? Ele é uma trilogia de livros, que é o primeiro livro, é o Herdeiro do Império, que conta, que seria a na época, né, antes da Disney comprar e tal, ele escreveu esse livro, se eu não me engano, nos anos 80, alguma coisa assim. Ele escreveu essa história, o Timothy Zahn, né? O Timothy Zahn, que é um grande escritor aí, famoso, ele escreveu muita coisa. Foi um dos primeiros livros aí do universo expandido, que hoje a gente chama de Legends, né? Do Star Wars. E ele escreve uma sequência direta, assim, da trilogia inicial, né? Da trilogia Luke, né? Aquela primeira, 4, 5, 6. Ele escreve uma trilogia para ser a sequência. E nessa história a gente tem o Luke, a Leia, o Han. A Leia tá grávida e continua... O que aconteceu depois que destruíram a Estrela da Morte. E, gente, é muito legal, sério. Muito legal. Pra quem tá de bode com Star Wars, é o melhor momento pra ler essa série. Se eu não me engano, ela saiu no Brasil pela Aleph. Não sei, a Aleph parece que já perdeu os direitos do Star Wars no Brasil. Eu não sei como vai ficar isso. Mas acho que tem os 3 livros publicados pela Aleph. E eles são muito bons, muito bons. O primeiro é o Herdeiro do Império. E chama a trilogia Thrawn porque o vilão dessa história é o Thrawn. E, como a gente vai descobrir depois, um outro personagem aí. E ele é um cara que é muito interessante um debate que eles trazem, assim, que ele foi um dos maiores generais, maiores almirantes, etc., do Império. E ele nunca cresceu pelo fato do que ele não ser humano. Ele não é um ser humano. Ele é uma raça diferenciada lá, que é a pele azul e tal, e eles trazem uma face aí do Império ser bastante racista. Então, pra quem acha que Star Wars começou a ter politicazinha, politizando Star Wars agora, não é verdade, sabe? Sempre teve. Então, é isso aí, leu a trilogia Thrawn, que são livros muito fáceis de ler, você lê rapidinho. Eles são grossos, mas é rapidinho de ler. E é show pra quem curte Star Wars e quem gosta do universo expandido. E sabe, nem tudo do universo expandido é bom, sabe, né? Sabe o que é pior? Esse é bom. Sabe o que é pior? A Disney tinha todo esse material e resolveu jogar tudo fora e tirar da... Tipo, nada disso vale mais, tá ligado? Nada do universo expandido vale mais. É, isso é um pouco triste. Jogaram fora. Eu lembro que quando a Disney fez isso, né, essa cisão aí no Star Wars, eu, na época, fiquei até um pouco feliz, porque tem muita coisa no universo expandido de Star Wars que é muito merda, muito merda. E coisas criadas pelo próprio George Lucas, que são uma bosta, né? Então, e que a Disney preferiu ignorar, né? Eu achei ok. Mas esse material do Timothy Zahn, e agora acho que vai sair, que tem também esse do Timothy Zahn, e tem um livro que eu não lembro quem escreveu, que é o do Obi-Wan, né? Chama Kenobi. O livro, né? Chama Kenobi, não o Obi-Wan. O Obi-Wan também, né? Mas, a louca. Que também parece muito bom. Eu não li ainda, tá na minha lista. Eu tenho ele no Kindle e eu não li ainda. Mas vale muito a pena. Tem algumas partes do Legend que são legais, mas tem coisa que não. Mas leio. Mas tá pra sair a série do Obi-Wan. Ele não é baseado nesse livro? Eu acho que não, Pri. Eu acho que eles estão fazendo coisas separadas, né? Agora eles estão querendo criar um universo expandido novo, né, Star Wars. O Mandalorian lá, com o Baby Yoda e o Pedro Pascal. Sim. Gente, eu achei um absurdo, assim, a Disney contrata o Pedro Pascal e não mostra o rosto dele. Quase não, mas não é, série. Menina? É, tipo, o cara é tão maravilhoso. Sim. É claro, né, imagina o tesão, ele fala, né, o tesão que ele teve de fazer Star Wars, de fazer parte de Star Wars, né. Ah, sim, muito fofo ele na entrevista dizendo que quando ele foi chamado, ele falaram, beleza, vocês me chamaram pra ser um droide, um robô, como é que vai ser? Aí o pessoal, não, você vai ser um mandaloriano. Ele disse, ficou emocionado. ele é muito fofinho. Ele é muito fofo, gente, ele é maravilhoso. E então acho que a Disney tá tentando criar, né, um novo universo expandido do Star Wars sem seus filmes. E é que é isso, né, gente, é foda, mas esse último filme aí, ele deu umas pisadas de bola muito forte, né. Então a gente aprende a sobreviver com isso. Eu não vou deixar de gostar de Star Wars. Eu sou fã de Star Wars desde criança. Então, pra passar esse ranço momentâneo, leio a trilogia Thrawn, que dá pra achar muito fácil aí nas melhores bibliotecas online. E pra o Kindle, PDF, essas coisas que tem por aí. É um livro bastante antigo até. E conta a história de novo, né, do pessoal lá da trilogia, Luke, Leia, Han, personagens que a gente gosta muito, se apegou. E então é bastante legal, recomendo muito, muito esse livro. Uma trilogia conforto, né, pro isso, pessoal pra que você quer... ser feliz, assim. É. Uma história bem colocada, bem escrita, é sucesso. Show de bola. Os fãs do Palpamito vão odiar essa. Nossa, Palpamito. Então, tipo, tem questões com o Palpamito nesse livro, mas é bem legal, assim, não é do jeito que colocaram no episódio 9, sabe? Ai, cara, o pior que eu fiquei pensando, assim, na hora que eu saí do cinema do Star Wars, eu fiquei até amarradona, assim, eu tava tipo, uau, né, que coisa. Mas depois eu parei pra pensar, eu falei, cara, eu saí muito, muito, muito mais amarradona do cinema quando eu fui ver o episódio 7 e 8, sabe? Esse aí você sai legal, mas ele tá muito... Depois você para pra pensar, é um negócio muito muda mole. Enfim, não quero nem entrar nisso, não vai virar Star Wars Cast, né? Mas eu gosto muito, sabe? E eu fiquei um pouco frustrada. Eu gosto desde criancinha, eu financio essa merda, eu compro merchan. Mas eles preferiram ouvir a galera do Reddit, como sempre, que são o pessoal que vai no cinema e compra, né? Fazer o quê? Ai, paciência. É aquilo, né? Igual a gente falou aquele outro dia. Tem lugares que eu nem falo que eu gosto de Star Wars pra as pessoas não me julgar, pensar que eu sou esse povo aí. Pois é, né, gente? Tá rolando essa tristeza, né? É igual você botar a camisa da seleção. Sim, exatamente. Só de longe fica... É brabo. Vamos sobreviver. Que os piores três fandoms, né? Fandoms, assim, base de fãs que tem na história é fã de Star Wars, fã de Harry Potter e fã de Jesus Cristo. Porque, nossa, a galera é... É pesado, a parada é pesada. É. Eu me lembrei de uma coisa, eu vou fazer outra recomendação para tirar essa falsa impressão de que eu só leio livros eruditos. É, será que é falsa mesmo? Livro de gente cabeçuda. Mas tem um livro que é muito, muito. É uma série de livros, acho que tem 3 ou 4 livros. O primeiro se chama As Mentiras de Locke Lamora. Eu cansei de recomendar lá nos Lamentáveis. É um. Nossa, todo mundo fala disso aí. Já vi várias pessoas falando. É porque é excelente. Onde mais você vai achar alguém que morre afogado num barril de mijo de cavalo velho? Nossa. É porque, tipo assim, a história se passa numa cidade que é meio que uma versão de Veneza medieval, assim, com canais. Só que o lugar não é a Terra, o planeta é outro, e por todo o mundo tem essas estruturas que foram feitas por alienígenas em algum tempo no passado. São meio que feitas de um material parecido com vidro, só que ele é indestrutível. Então, tem essas estruturas, o pessoal constrói em volta ou em cima e tal. Daí, o personagem principal é esse Locke Lamora, que ele e o grupo de amigos dele, que são chefiados por um teoricamente um sacerdote, mas ele não é, na verdade ele finge ser um meio que um padre de uma religião lá para poder pegar o dinheiro dos fiéis, o dinheiro das doações dos fiéis. E ele e os amigos dele, eles roubam da galera rica da cidade, dos nobres. Só que eles não roubam assim, tipo, invadindo a casa. Quer dizer, pode ser também, mas o principal método deles são se disfarçar e fingir que são outras pessoas. São esse tipo de contravenção, esse tipo de coisa. Então, não é coisa de porrada, é coisa de inteligência. Pelo intelecto, exatamente. A porrada acontece. Adorei, mas já gostei. A porrada acontece também, eventualmente, mas o método deles não é tão simples assim. Ele é complicado, é enganar. É tipo o livro, tanto esse primeiro quanto os outros são aquela clássica história de roubo que eles se reúnem e tal, e planejam e tal, planejam o roubo e tal, como vamos invadir o lugar e enganar o cara e pegar os mapas para poder roubar a certa coisa. E paralelamente a isso, você vai descobrindo aos poucos a história do personagem principal, do Locke, e dos outros, de como ele aparece. Teve uma epidemia lá, de uma doença braba, endiabrada lá. E daí ele acaba virando órfão. Daí um cara que alicia crianças vem e pega ele e faz ele trabalhar como ladrão nas ruas. Daí só que ele é tão... ele tem um negócio tão forte com roubo que esse maluco que ele compra e vende crianças e alicia crianças para fazer os roubos para ele, acaba se livrando do moleque e vende ele para o tal do padre, o padre Correntes, que é o cara que acaba ensinando para ele os métodos de enganar os ricos para poder roubar deles. E daí ele acaba se juntando com esse grupo de amigos dele para poder fazer as atividades na cidade. E é um mundo interessantíssimo, uma cidade muito, muito legal. Tem altas referências aí à Veneza medieval, para você que gosta de referências históricas. E tem coisas muito engraçadas, tem pessoal, um assassino que tá andando pela cidade e matando as pessoas. Tem a máfia local, tem a pessoa que morre no barril de mijo de cavalo velho. Então, eu recomendo aí. Gente, só isso já me deixou curiosa. Leia, porque é muito divertido. É um livro só? São vários, na verdade. O primeiro é esse, As Mentiras de Locke Lamora. O segundo é... alguma coisa, mar, alguma coisa. São, acho que os três tem no Brasil, os três já saíram aqui, então dá pra encontrar legalmente. E se você não tiver dinheiro, tem naquele site lá de downloads alternativos de livros. Então, como é que é o nome? Fala de novo, só pra... As Mentiras de Locke Lamora é o show. Primeiro livro. Vou procurar saber sobre esse universo. Parece bem interessante. É muito legal. Do jeito que você falou, parece que tem muita coisa pra fazer dentro desse universo, né? Tipo, infinitas histórias podem ser criadas desse ambiente. Tem altas histórias paralelas. Tem a história do protagonista com a menininha lá que ele gosta, que é a Sabeta, que ele conhece nesse lugar do cara que alicia crianças, e depois ele descobre que ela some, e depois quando ele vai parar lá no lugar do padre, lá do padre Correntes, ela tá lá, e daí esse fica sendo o amor da vida dele, pro resto da vida dele e tal. É uma história muito legal e eu recomendo pra todo mundo que não leu ainda. Enfim. Ah, é muito legal, vou procurar. Muito legal. É, parece interessante mesmo. Várias pessoas já me falaram dessa série, parece bacana. Eu gosto desse tipo de fantasia, assim, diferenciada. Não só fantasia, só ficção, né? Pode ser o épico, pode ser espacial. O negócio é fugir da nossa realidade atual, que ninguém tá aguentando mais. Exato. Gente, trabalhar com realidade atual é o meu trabalho. Às vezes eu não quero, não. Tem que fugir. Por isso que eu jogo tanto Skyrim. É, eu gosto desse gênero de que eu chamo de Dark Fantasy, né? Que é o é isso, As Mentiras de Locke Lamora. Tem outros livros que se encaixam nisso, tipo aquele Prince of Thorns também, que é excelente e bastante violento e tem uma... uma mitologia bem interessante. E eu fui o host de vocês, brincadeira, eu não fui. Como eu já foi dito, se tiveram os outros hosts. E eu só queria indicar o nosso e-mail, que é portaltadefuga@gmail.com, nosso blog, que é portaltadefuga.blogspot.com.br, nosso Twitter e nosso Instagram. Os links vão estar no post. Comenta aqui, faça com o Bola Minute que comentou, escuta os podcasts do Coalizão e tchau, tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Eu começar aqui? Aquele lá bonito. Olha, gente, esse aqui, ele é do Lucas Bola Minute. Vocês conhecem ele aí do Mundo Freak. E do Pod Is, grandes podcasts da podosfera brasileira. E ele veio... E o quê? o Lucas, ele... Grande amigo, grande fofura, maravilhoso. Ele veio aqui no nosso site. E ele fez um comentário aqui bem legal no post do podcast do Bruxeiro, do Geraldão da Bolívia. E a gente achou legal a gente ler aqui e comentar um pouco dessas tretas aqui que ele trouxe, achei bastante legal. Oi, galerinha do Rota de Fuga, tudo bom? Achei o cast bem legal, gostaria de estender a conversa dando aqui meus 2 centavos sobre a série de The Witcher. Eu tive muito pouco contato com a franquia, não li nenhum dos livros e não tive a oportunidade de jogar os games. O pouco que eu vi foram alguns vídeos aqui e ali, memes e os amigos me contando. Sempre quis ver qual é, meus amigos recomendaram bastante, mas o tempo anda curto demais. E o tempinho que eu tinha pra games acabou indo tudo pro Breath of the Wild e o Pokémon. Bafo selvagem. É, o bafo selvagem e o Pokémon. Rinha de animal de estimação. Quando a série foi lançada, vi ali a oportunidade de hoje conhecer melhor a história. Fazia tempo que estava só na vontade. Convenci a Namorilda, beijo pra Namorilda, a ver comigo. Deixei o apartamento à luz de velas e abrimos um vinho e demos play. Bem romântico, adoro. Lucas, você é um fofo mesmo. As primeiras impressões foram um misto de nostalgia, curiosidade e vergonha alheia. Nossa, real, eu tive essa mesma impressão, essa coisa da vergonha alheia. Você queria que, eu ficava querendo assim que a série acabasse logo. A série me lembrou muito Tibia, aquele... Ai, gente, eu não sei ler MMORPG. MMORPG. Jogo de com... É, eu... Tibia era... Ah, bom. Não tem gravo como explicar Tibia. Tibia. É, Tibia é Tibia. Se você tibia não é um sabe o que é Tibia... Tibia é um corpo humano. Isso. O Tibia e o Peroni. Não. É, Tibia é um jogo que se você... se você não conhece, você é muito jovem, né? É, exatamente isso. É, com mas gravo... só dar um Google aí e procurar o que é Tibia. Isso, é. Tinha aquele MMORPG com gráfico de paintbrush, que geral jogou na época do Orkut e do Flogão. Ai, Lucas, isso é maravilhoso. Um abraço pra galera do Forteira. A série parecia um live action do jogo, e como jogador me senti muito representado vendo Geraldão, só chamo ele de Geraldão agora, esbarrando numa quest, enquanto só tava de passagem na cidade tentando vender o loot do Hunt. A nostalgia veio em dose dupla. The Witcher tem um cheirinho de Xena muito aconchegante, e eu me diverti com a galhofagem dos diálogos de efeito. Uma pena que o Geraldão não soltar é um gritinho da Xena, mas a gente solta aqui em casa por ele. Vocês querem gritar Xena, igual a Xena? Eu não vou fazer isso. Né? Tem gente em casa. Ah, é, eu não, também. Tô pensando no Zé. Zé. O Zé podia fazer. Grita aí, Zé. Minha voz não é boa pra fazer... Irmão, nesse episódio do Bruxeiro, a gente cantou a música. Nada mais é vergonhoso. Depois daquilo, nada mais é vergonhoso. Mas vai, continua aí. Então, porém, a série não me pescou. A história da princesa, que, a Cirilla, no caso, que foge fugida, porque faz parte de uma profecia apocalíptica, daria uma campanha de RPG maneiríssima. Mas a forma como foi desenvolvida na série ficou meio xoxa. Talvez, se gastassem alguns episódios envolvendo o personagem da princesa e os personagens em torno dela, eu tivesse interessado mais. Aí ele põe um spoiler aqui, né? A família, mas a gente já fez um podcast inteiro destrinchando, né? Então, spoiler, tamo aí. A família e os guardiões. É, exato. A família e os guardiões da princesa, tudo morrendo em cenas dramáticas e eu sem nem sentir nenhuma afinidade por eles pra poder sofrer junto com a cena. Eu não conhecia ainda aquela galera e acabou que a cena dramática não me pegou. Mas a série tá guardadinha aqui pra daremos uma segunda chance pra ela quando acabarmos a mega maratona de Largados e Pelados. Grande seriado também. Sobre Game of Thrones, eu vi um fenômeno interessante acontecendo com os meus círculos sociais, e acho que representa um pouco o que aconteceu com a série. No início, era uma série de drama que focava nos interesses e relações complexas dos personagens, com um plano de fundo de fantasia medieval. Quando a série explodiu, rolou uma decisão executiva, de mercado, trocar o foco da série. Aos poucos, Game of Thrones virou uma série de fantasia e aventura e deixou de lado a complexidade dos personagens e suas relações. Eu tinha dois grupos de amigos diferentes. Primeiro, estava viciado na série desde a primeira temporada, mas lá pela quinta começou a perder o interesse. Em contrapartida, o segundo grupo não curtia a série no começo, reclamava do excesso de diálogos e personagens. Mas depois, passaram a adorar a série. Queria ver briga de exército, dragão cuspindo fogo e herói moendo vilão na porrada. Foi bem interessante acompanhar a troca de gênero e de troca de público. Um abraço pra vocês, um beijão pra Carcaju, sou eu. Ai, que lindo. Que me apresentou o cast pelo Twitter. Gente, é isso. O Lucas, ele é o fofo mesmo, né? A arroba dele é real. O Lucas, o fofo. Esse foi os comentários. Só esse comentário dele foi muito superior ao podcast inteiro que a gente gravou. Parabéns, Lucas. Lucas, obrigado. Você é maravilhoso. Obrigado. É porque nos comentários... Ele pergunta, ele fala sobre a Carcaju tá participando. Ele, se eu não me engano, ele perguntou se era integrante. E no site do lado, tá lá Carcaju como integrante. Ah, mas é que é, eu também não tinha falado, eu não comentei com ele, né? Então, normal. Ficou do lado. Ele, né? ele colocou aqui, né? Depois mais embaixo. Ele deu uma dica, né? Do post. E ele, eu não sabia que a Carcaju tinha duas participações, né? Aí, eu tenho duas, agora eu tenho três. Uma participação, a bichinha já é elenco fixo. É isso que eu tô falando, é tá integrante. E ninguém tá vai levar ela embora daqui, não. Ai, que lindos vocês. Aí, ó, gente, outro comentário que o Lucas fez aqui. Ele falou assim, ah, eu cantei junto, mas não consegui mais segurar a gargalhada quando alguém soltou. Tá muito ruim, gente. Foi a Pri, né, que falou. Foi eu, não aguentei. Ele falou, aí ele fala, né, a cantoria tava tão ruim que ficou bom, real, assim. Os ouvintes que quiserem baixar não tem jeito. Arquivo, eu vou disponibilizar o MP3 pra dar um separado recortado. Não faz isso, não faz. Boa, botar de toque do celular. Pô, ia ser muito bom. Ai, vamos, gente, aproveitar esse episódio também pra pedir desculpa mais uma vez, porque a gente pediu lá no Twitter, mas se você ouviu a gente cantar, desculpa, tá, gente? É, eu não peço desculpa, não. Ai, ai, mas é isso, o Lucas, ele é uma graça. A gente conhece aí das internets e dos freakouts. Fico muito feliz dele ter gostado do podcast. E foi engraçado, assim, né, que quando eu compartilhei o primeiro, né, o podcast que eu participei com vocês, que acho que foi o Drops, um colega, o Tango, né, lá do MDM, ele falou assim, nossa, como assim o primeiro podcast que você participa? Você é tão da casa que eu achei que, né, você é tão da casa, como que é o primeiro? Pois é, né, eu sou enxerida, eu fico comentando tudo, enchendo o saco da galera, mas é a primeira vez que eu participo. Ó, mas vocês querem comentar alguma coisa que ele falou? Eu achei muito bacana, porque ele sintetizou aí boa parte da minha opinião, tanto sobre o Witcher e sobre o Game of Thrones. Essa coisa da Cirilla lá, da Ciri, né? A gente não consegue ficar triste pela galera morrendo lá na família dela. É que dela. Morrendo sempre é bom, gente. É, tem isso também. Mas é que a ideia da série é fazer você sentir mal, porque a menina vai ficar sozinha, né? Só que aí ela é uma princesa, né? E daí a gente fica meio... Não, tô brincando. Mas eu entendo isso que o Balaminute falou. Que faltou, assim, esse desenvolvimento com o afeto dos personagens, né? Mas é isso. E esse do Game of Thrones é real. Eu também tive essa coisa no meu círculo, sabe, Lucas? De ter uma galera que gostava no começo e broxou no final. Tipo, eu, né? Gostava... E, assim, quando eu comecei a assistir meio por livre espontânea pressão, eu já tava lá pelo meio, mas o começo é muito bom e depois começa a me broxar, né? Teve uma galera que foi ao contrário. No começo eu achava chato e depois começou a achar legal. Mas é isso, né? Depende do mercado. E o mercado disse que a galera gostava mais disso que ele falou, né? De briga de exército, dragão que tira o fogo e herói moendo vilão na porrada. E a putaria, né? Na verdade é essa. É, pois é. E a gente sempre comenta isso aqui quando a gente faz episódios sobre filme, seriado. Acho que foi até um JungleCast que a gente falou sobre isso. É, cara, sempre que vai mandar é o que for vender. Quantas pessoas assinaram HBO pra assistir Game of Thrones, sabe? Nossa, sim. Mas muito legal o comentário dele, achei muito maneiro. Sim. É, ele é muito fofinho. Um beijo, mesmo, Lucas. Você é um fofo, maravilhoso. Obrigado pelo comentário. Obrigado, real. E outros ouvintes que quiserem comentar e que a gente leia os comentários aqui, deixa lá na área de comentários do site ou no Twitter. Isso, a gente adora ler comentários. Adoramos opiniões. Se for opinião negativa, se quiser tretar, a gente treta também. Não tem problema. Isso aí. Nem todo mundo é fofo. Nem todo mundo é fofo que nem o Balaminute, né? Mas. Estamos prontos para receber as críticas. Isso. Não vamos chorar. Ai, gente. Não vou. Ah, eu choro com esses comentários assim, ó. Tipo, outro do Lucas aqui que ele fez no Drops, né? Que ele colocou aqui, né? Caraca, tão legal ouvir a Cacaju. Eu quase chorei em casa, gente. Eu sou uma manteiga derretida. E ele não mentiu, né, querido? Maravilhoso. Ai, Pri, que isso? Eu vou chorar agora, meu Deus. Ai, para, eu vou chorar.